a terceira trilha Rasga Brejo. Terceira trilha Rasga Brejo. É dia 14 de novembro, a trilha mais esperada da região, no sítio do Milha Prefeito. Você não pode ficar de fora dessa. Mais informações, fone 999-17-0313. 999-17-0313. Não esqueça, terceira trilha Rasga Brejo, dia 14 de novembro, no sítio do Milha Prefeito. E aí, vai ficar de fora dessa? Vem aí, a terceira trilha Rasga Brejo. Terceira trilha Rasga Brejo. É dia 14 de novembro, a trilha mais esperada da região, no sítio do Milha Prefeito. Você não pode ficar de fora dessa. Mais informações, fone 999-17-0313. 999-17-0313. Não esqueça, terceira trilha Rasga Brejo, dia 14 de novembro, no sítio do Milha Prefeito. E aí, vai ficar de fora dessa?